Há um indivíduo que está ali em Miramar, na praia, de repente está-lhe na cabeça para ir à água. O gajo ao caminhar na areia tropeça numa lâmpada. Foda-se, o gajo também. Apanha a lâmpada, esfrega, sai de lá um gênio. Diz o gênio: por me libertares, vou-te conceder um desejo. O gajo levou aquela merda para a tanga, começa a ele: oh, põe-me já champanhe. E o gênio, e desapareceu. Bem, o gajo quando chega à casa, deu-lhe vontade de ir à casa de banho, estava ele a mijar e lembrou-se daquela merda. Põe lá o dedinho no mijo. Foda-se. Foda-se, esta merda é champanhe. Foda-se. Oh, Quinas! Quinas! O que é que foi? Oh, prova esta merda. Prova esta merda, caralho. Ai, te foda, prova-se primeiro. Oh, dava já quatro estômagos que te foda. Prova esta merda. Olha, é champanhe! Pois é, caralho. Olha aí que eu vou buscar duas taças. Duas não. Traz só uma que tu bebes pela garrafa.